Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos. Estamos de volta com mais um Bate-Papo Musical e procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira. Músicas que estão engavetadas, esquecidas pelo tempo e que as rádios comerciais não tocam. E a gente está aqui cumprindo essa missão, a missão de relembrar, de trazer essa memória. Isso é história, música também é história, cultura, e nós temos esse péssimo hábito de esquecer das nossas coisas, né? Da música, da história de um modo geral. Mas estamos aqui com essa missão de relembrar isso, trazer para você, matar a saudade de tantas coisas lindas, tantas coisas bonitas que passaram e que hoje não temos mais a oportunidade de ouvir nas rádios comerciais, nas rádios convencionais, que não tocam. E eu entendo, sempre falo isso, que rádio comunitária, web rádio, é exatamente isso. Tem essa finalidade, entrar no vácuo de onde as outras emissoras não vão, né? Então, estamos aqui com essa missão. E eu convido então você agora a relaxar, ficar da melhor forma que você encontrar, deitado, sentado, tomando uma cervejinha, um vinho, o que você quiser fazer, mas relaxar e deixar agora a emoção fluir no nosso corpo, no nosso ser, no nosso espírito, e ir relembrando essas coisas tão lindas. No nosso programa hoje teremos o quadro Baú dos Reclames, com o spot comercial do Cremogema. É um spot que tocou muito até os anos 70, até o início dos anos 80, mas que a gente também já não ouve mais na veicular nas rádios por aí. Eu quero agradecer a um convite feito pelo Sérgio Pinto e pela Débora para veicular o programa também agora na Rádio Sim. E a partir dessa edição, estamos lá também na Rádio Sim. Débora, Sérgio são amigos já de longa data e eu agradeço a vocês então por esse convite. Em algumas edições anteriores, eu falava de reformular o programa, pedia sugestões, e a Luciana de Goiânia enviou uma sugestão muito interessante. Luciana, a gente vai falar dessa sugestão um pouco mais pra frente, tá ok? Mas será com certeza implementada. Então agradeço a você pela sugestão, pelos comentários, pelas críticas, muito legal, muito bom mesmo. E vamos continuar assim, né? Eu quero que não só você, mas que todos os ouvintes façam isso, né? Com suas sugestões, críticas, comentários ao programa. É isso que faz com que a gente cresça, faz com que o programa fique cada vez melhor. E agora vamos ouvir então, na abertura do programa de hoje, abertura musical, Altemar Dutra cantando de Marino Pinto e Paulo Soledade, Estrela do Mar. Pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador, olhando o céu, viu uma estrela, imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos, ela no céu, no mar. Dizem que nunca um pobrezinho pôde com ela encontrar. Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois, ninguém soube até hoje explicar. O que é de verdade é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar. Apareceu a estrela do mar. Se

Sei que um se afasta do outro no sufoco somente pra se aproximar. Você tem um jeito verde de ser e eu sou meio vermelho, mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho. Mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho. Atendendo a Valéria, ouvimos com Leila Pinheiro, Catavento e Girassol, quase não saiu, de Ginga e Aldir Blanc. Faça como a Valéria, você também. Mande e-mail para papo@arquivossonoros.com e faça seu pedido musical, faça suas críticas, comentários ao programa e participe também com sugestões para quadros, o que você quer ver no programa, as novidades que você quer ver, enfim. E o espaço é seu. papo@arquivossonoros.com. João Nogueira, eu acho um grande intérprete, porque ele não só era sambista, não só cantava muito bem samba, como também músicas mais românticas, né, podemos dizer assim, músicas mais lentas, samba canção, canções. E o intérprete é isso, né? Intérprete, de fato, ele não é exclusivo de um gênero, mas passeia por diversos gêneros e bem. Vamos ouvir então, na interpretação do João Nogueira, Nos Teus Olhos, de Nonato Buzar e João Nogueira. Eu pudesse me perder eternamente nos teus olhos, te beijar, viu? Te brigar, sim, te querer, não até morrer. Eu sei que ultimamente já nem cuido do meu corpo. Já nem sou de mim, mas nem vem amor, que isso seja o fim. A vida é um samba difícil de se acompanhar. Ferida é coisa doída da gente curar. Amor que é de casa e comida, não é o nosso caso, nem nunca será. Pois quando eu te vejo, querida, eu volto a sonhar. A vida é um samba difícil de se acompanhar. Vida é coisa doída da gente curar. Amor que é de casa e comida, não é o nosso caso, nem nunca será. Pois quando eu te vejo, querida, eu volto a sonhar. Ouvimos ouvimos com o João Nogueira, Nos Teus Olhos, composição de Nonato Buzar e João Nogueira. Eu gosto muito dessa coisa nordestina e com o que urbano, digamos assim, como fez muito o Sivuca e como fez também o Dominguinhos. E vamos ouvir com ele agora, com o Dominguinhos, do Dominguinhos e Anastácia, Destino Traquino. No tronco de um juazeiro, bem perto de um marmeleiro, eu parei pra descansar. Olhei no tronco sofrido, um tanto já esquecido, e me lembrei de lembrar de alguém que foi embora. Se não me falha a memória, passava sempre por lá. Quis o destino traquino, brincando como menino, fez eu me apaixonar. A criatura lembrada, sem coração, desalmada, sabendo da minha dor, sem sentimento, sem nada, uma ovelha desgarrada, e nunca sentiu amor. E sem falar foi embora, e o juazeiro hoje chora, tentando me consolar. Resta somente a esperança de apagar da lembrança e outro amor. Lembrei de lembrar de alguém que foi embora. Se não me falha a memória, passava sempre por lá. Quis o destino eu me apaixonar. Ouvimos com Dominguinhos, do Dominguinhos Elastácia, Destino Traquino. Agora atendendo mais um pedido da Luciana de Goiânia, vamos ouvir na bela voz da Rosa Passos. Eu gosto da Rosa Passos, é aquela vozinha curtinha da Rosa Passos, mas acho muito, muito bonita, e uma bonita interpretação também, do Tom Jobim e Newton Mendonça, Caminhos Cruzados. É tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém que tem saudade de alguém, e esse outro alguém não entender, deixa esse novo amor chegar. Depois seja imprescindível chorar. Que tola fui eu que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor. Vem, nós dois vamos tentar. Só um novo amor pode a saudade apagar. De alguém deixasse um novo amor chegar. Medo que depois seja imprescindível choro. Tola fui eu que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar. Saudade apagar, bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com a Rosa Passos, do Tom Jobim, Newton Mendonça, Caminhos Cruzados, atendendo a Luciana de Goiânia. Faça como a Luciana, mande e-mail para papo@arquivossonoros.com e faça seu pedido musical, suas sugestões, suas críticas, seus comentários ao programa. Uma dupla que fez muito sucesso na década de 60, até a década de 70 ainda. E naquela época havia, né, essa coisa de dupla. Hoje, quando falo em dupla, é sertanejo. A imagem, a lembrança que vem à mente da gente é sertanejo. Na época, não. Eram sambas, eram duplas de sambistas, duplas de MPB, como era, tinha Toquinho e Vinícius. E essa dupla que a gente vai ouvir agora, Antônio Carlos e Jocafe. Eu tenho cá minhas razões. A composição é do Antônio Carlos e Jocafe. Eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho mal arrumado. Naturalmente nem pensou que o nosso amor anda vencido e protestado. Cheguei à triste conclusão dessa união e aposentei os meus agrados. Abasteceu de ingratidão um coração tremendamente apaixonado. Minhas razões, eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho mal arrumado. Naturalmente nem pensou que o nosso amor anda vencido e protestado. Cheguei à triste conclusão. Abasteceu de ingratidão um coração tremendamente apaixonado. Minhas razões. Agalagada, alagada, agalagada, galagada, galagada, agalagada, alagada, alagada, galagada, galagada. Cheguei à triste conclusão. gratidão. O coração tremendamente apaixonado. Minhas razões. Eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho amarrotado. Ouvimos com Antônio Carlos e Jocafe Minhas Razões, composição do Antônio Carlos e Jocafe. Agora vamos ouvir com Danilo Caymmi Este Amor, composição do Falcão e Roger Henry. O amor nos pegou. Esse amor já conhece o segredo, o caminho do seu coração. Não adianta fugir, nem esconder as marcas da paixão. Não adianta fugir, nem se esconder entre o amor e a razão. De Dudu Falcão e Roger Henry, ouvimos com Danilo Caymmi Esse Amor. E o Danilo Caymmi, mais um representante da família Caymmi, que eu tanto falo aqui, né? É, de grandes compositores, de grandes intérpretes. Zimo Trio e Elisete Cardoso. Elisete Cardoso, a divina, dispensa comentários. Zimo Trio é mais um daqueles grupos que apareceram na década de 60, com a Bossa Nova. E muitos grupos apareceram de piano, baixo, bateria, tipo Milton Banana Trio, Zimbo Trio, Bossa 4 e tantos outros. E o Milton a Elisete fez um show acompanhada pelo Zimbo Trio. E vamos ouvir agora desse show a música Ilusão à Toa, do Johnny Alf. Thank you. somente um dia longe dos teus olhos. Trouxe a saudade do amor tão perto, e o mundo inteiro fez-se tão tristonho. Embora agora eu te tenha perto, eu acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Amor discreto pra uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero, e me apraz, esta ilusão é tua. Pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero, e me apraz esta ilusão. Ouvimos Ilusão à Toa com a Elisete Cardoso em trio. Belíssima interpretação da Elisete, belíssimo acompanhamento do Zil Trio. Lembrando que você pode participar comigo com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais pelo e-mail papo@arquivossonoros.com, e você pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar o arquivo anexo ao seu e-mail. De Telo e Márcio Borges, vamos ouvir Vento de Maio na interpretação do Lô Borges. Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de maio, valeu teu pique apenas para chover no meu piquenique. Assim meu sapato coberto de barro, apenas pra não parar nem voltar. Chegou de repente o fim da viagem, agora já não dá mais. Vento de raio, rainha de maio, estrela cadente. Chegou de repente o fim da viagem, agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de maio, vento de maio, rainha dos raios.

Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com o Caetano Veloso, do Caetano Veloso, Trem das Cores. E agora chegando já na reta final desse nosso encontro, vamos fechar com chave de ouro. Chico Buarque é sempre chave de ouro. A canção Quando o Carnaval Chegar. E o Chico Buarque canta acompanhado pelo MPB4, que em diversas oportunidades, em diversas canções, em diversos discos, acompanhou o Chico Buarque com o vocal. Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Pensando que eu vou aturar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. E quem me vê apanhando da vida duvida que eu vá revidar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tenho tanta alegria adiada, abafada, quem dera gritar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu agradeço a você que esteve comigo até agora, ouvindo e tenho certeza que se deliciando, né, com essas canções que a gente procurou trazer para você. E convido a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Também convido-os a divulgar nosso programa, nossa emissora. E convido ainda a participar com a gente, com suas sugestões, suas críticas, comentários, pedidos musicais, pelo papo@arquivossonoros.com. Suas participações com certeza vão deixar o programa melhor, mais do seu jeito, vão abrilhantar o programa com certeza. Vamos agora então ficar na companhia do Baú dos Reclames, relembrando o spot comercial do Cremogema. Até a próxima semana, fique com Deus. Baú dos Reclames. Vem Cremo, Cremo, Cremogema. É a coisa mais gostosa desse mundo. Eu esqueço a boneca. Eu esqueço a minha bola. Quando tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo. Vem Cremo, Cremo, Cremogema. Tem o gosto que a gente gosta muito. Amanhã para saber como é pra gente. Vem Cremo, Cremo, Cremo, Cremo, Cremo, Cremo. Cremogema. Adeus. Não posso ficar nem mais um. um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.